Só um pouquinho, só um pouquinho aí, só um pouquinho. Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, 1 da tarde, chegamos com Coca-Cola, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, as melhores ofertas Tim estão na Colombo, você pode, você merece, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E aí, meu querido Amaral, qual é a informação que nós temos ali sobre a rádio aqui em Porto Alegre? Já voltou, estamos no ar para Porto Alegre, estávamos fora do ar. Muito estamos bem. No ar, mas com os pés no chão. Ficamos aproximadamente meio minuto fora do ar. O que acontece? Deixa eu explicar para nossa audiência. Falei no Twitter hoje pela manhã. Nós estamos trabalhando, mexendo na antena da Atlântida para melhorar ainda mais a qualidade de envio e recepção do sinal da Atlântida, que já tem indiscutivelmente o melhor som do FM. Nós estamos trabalhando para melhorar um pouquinho mais ainda a nossa qualidade. Por isso, estamos passando aí por este rápido contratempo. É rápido mesmo. Semana que vem. Em cima da antena lá perguntando: tá bom! Isso aí. Não, vira mais pra direita. Com o agravante que nós temos transmissão via satélite. E o cara que leva o cabo até o satélite é que é problemático, cara. É o Almir. Aí é problema. Mas enfim, depois do carnaval estaremos com o som da Atlântida a plenos pulmões novamente. Tá bom, Maurício Amaral? Tá ótimo. Beleza. Cara, e aí, Cajezinho? E aí, beleza? Tudo certo. Tudo beleza, Mr. P? Tudo bem. Boa! A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o nosso querido Colorado. Lele! Sensacional essa introdução. A primeira, né, vai comigo. Ela começa no tum, tum, tum. Ah, é demais. O Potter mandou uma mensagem chegando. Ótimo, então. O trânsito de Porto Alegre voltou normal ontem. Voltou. É, nós estamos arquitetando aqui uma alteração na tua música de apresentação, viu? Na batida? Não. Na letra? Na batida? Não, na música. Na batida? Na música. Já tô arquitetando o Lelê, Potter, nós estamos encaminhando aí. É que tem várias letras que falam do tema aí. Lelê. Nós achamos. Deixa o Potter chegar. Aí tá. Nós vamos te apresentar. Beleza, pra mim será um prazer. Tá ótimo, então. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico, agradecendo muito a sua audiência, a sua parceria e preferência pelo Pretinho Básico em todo o sul do Brasil, em todo mundo, na verdade. Muita gente nos escuta também pela internet. Terça-feira, 1º de março, amigos. Agora sim começou o ano. Quer dizer, é o primeiro começo, o segundo começo do ano. Eu acho que é na segunda-feira pós-carnaval. Aí é o terceiro começo do ano. Boa. Nós temos três começos, que é o 1º de janeiro, o 1º de março na volta às aulas, né? E aí a volta do carnaval. Hoje é dia da vindima. Opa! Que beleza, sabe o que é vindima, Mr. P? Tu tem que saber, Mr. P, tu morou em Caxias. Vindima da Canção Nativa. Ah, deve ser alguma coisa relacionada com o... Não, aí é o rebosteio da Canção Nativa. É. A vindima é a comemoração do vinho. É isso aí, exatamente. É a época da colheita da uva. É a colheita da uva. A uva vira o quê? Vira vinho. Suco de uva também. Suco de uva. Ela vira geleia. Vinho, suco de uva, geleia. Sim. É bom uma geleia de uva, né? É bom demais. Mas a palavra vindima, ela deve ter realmente alguma origem e tal. Vamos pedir pra alguém da videira, serra lá. Videira. Sim, mas é... Ninguém de nós aqui sabe. Ninguém não. Então vamos... Nenhum de nós sabe. O quê, Mel? A origem da palavra... Não, o significado absoluto da palavra vindima, porque ela deve ter uma origem... É o contrário de vai Dilma. Cara, vindima é a época da colheita da uva. Ah, algum ouvinte nosso lá da serra vai saber, né? Não, mas eu tô te dizendo isso. Estou te informando que vindima é a colheita da uva. Ah, tá. Não acredita em mim, Leandro. Vindima igual a colheita da uva. Leandro, presta atenção. Se tu não acreditas em mim, vindima, do latim vindemia. Aí, ó. Isso. Substantivo feminino. É que ele é o spam, né, cara? Colheita ou apanha de uvas. Vindima dura. cacho aqui, cacho ali, juntava em cada vindima uvas suficientes para atestar dois lagares. Lagares? Lagares. O que tu tá falando agora? Eu tô exemplificando o uso da palavra vindima. Ah, vamos tentar não exemplificar então. É daí que vem aquela, é daí que vem aquela expressão vindima minhas criancinhas. Isso, Lelê. Muito bem, já sabemos o que é vindima no programa de hoje. Em seis minutos seis já minutos, aprendemos cara. Uma coisa. Não mais, é o que eu digo pro meu filho, o que tu aprendeu hoje? Crianças, o que aprendemos hoje? É isso aí, cara. Apreciadores do bom vinho, celebrem o dia da vindima. Hoje vou tomar um vinho com os amigos de cerveja. Deus olhe. Tomar um vinhozinho hoje. Rapaz, voltando ao assunto chato aquele do chato, mas que não deve estancar, o motorista que atropelou um grupo de ciclistas no bairro Cidade Baixa, na sexta-feira passada, será indiciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado. Os agravantes são motivo fútil e redução da defesa da vítima. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do Ricardo Neis e, para os promotores, as imagens da internet somadas ao histórico de infrações graves no trânsito revelariam um perfil violento do condutor. Ele já tinha antecedentes. Já tinha antecedentes. Né? É, inclusive, há na Zero Hora informação de que ele já haveria corrido ou tentado correr atrás de uma ex-namorada com uma machadinha na mão. Coisa light. Tá na Zero Hora de hoje. Machadinha. E aí, Potter, tudo bem, Potter? Boa tarde, seguindo ouvindo, vai. É, ele deve ter se sentido ameaçado pela ex-namorada pra correr com uma machadinha. Mas na realidade, a informação que se tem provas são as multas. Essa do machadinho é uma... De repente ele é índio, né? Não, ok. Mas a informação está ali, publicada. Tem cara de índio. Mas é suspeita, né? Não tem indígena, ele. Os ciclistas simularam o episódio deitando sobre o asfalto... Pulou algumas frases, Alexandre. Ah, é verdade, pulei. Realmente, um grupo de ciclistas de São Paulo realizou um protesto na noite. Tu pulou algumas palavras, Amaral. Na noite em solidariedade, na noite de ontem. Hoje tem em Porto Alegre também um protesto. A mobilização aconteceu na Avenida Paulista. Os ciclistas simularam o episódio deitando sobre o asfalto entre as bicicletas. Tá foto no, se não me engano, na capa do Clique hoje. É verdade. No final da tarde desta terça, o movimento Massa Crítica realiza um protesto em Porto Alegre. Eles devem sair do Largo Zumbi dos Palmares e pedalar até a prefeitura às 19 horas. Fica a dica, né? Se você tem bicicleta, vá junto. Sabe que eu não sei até que ponto pode beneficiar ou não, pode atrapalhar ou não, aqueles que estão acusando o fato dele ter esses antecedentes aí. De multa, dirigir na contramão, subiu na calçada. Isso. Eu não sei até que ponto isso é bom. Por dois motivos. Primeiro, não sei se a gente deve buscar o histórico de multas quando se está julgando alguém que fez alguma coisa ali. Claro que se deve. Mas é que é um acidente de trânsito, né? Eu acredito que ele deve. Foi no trânsito. E depende das multas, porque, né? Porque e ele também falar no celular, todo mundo fala. Né? Andar pela calçada, contra não é coisa lá. É que ele está se vendendo como um santinho que se sentiu acuado. Naquele momento, mas o histórico dele demonstra que ele está mentindo. Aí é que pode ser o contrário disso tudo, porque ele pode alegar, ou a defesa dele pode alegar, que é uma pessoa que facilmente se descontrola emocionalmente, ele já vem há muito tempo, bababá, e aí começa toda a ladainha. Então vamos facilmente tirá-lo. Não, mas isso abranda a pena. Não. Dependendo do recurso. Vamos pode abrandar a pena. Isso aí, a pena jurídica pode abrandar, beleza. Sim. Mas a carteira dele tem que ser caçada na hora. Não, perfeito. Tira o cara da rua. Mas se ele conseguir provar. Tem que caçar a carteira, tem que botar o cara na cadeia, né, meu? Também acho, mas é que como a gente sabe que a justiça... Não, mas é que a gente sabe que a justiça brasileira, né, cara? Não, mas vamos... Não, nós temos que acompanhar, não adianta. Ok. Nós temos que ficar fiscalizando. Por exemplo, assim, cara, depois de ver as imagens, a gente ainda se obriga, obviamente que a lei manda isso, mas a gente ainda se obriga a chamar o cara de suspeito, né, cara? Eu acho isso, cara, é um retrato do Brasil isso, cara. As imagens são claras, velho. Até que se prove o contrário, pois todo mundo é inocente. Mas é que tem coisas que estão provadas, velho. Não, Lelê, tu viu o atropelamento. Mas só pra explicar. Eu vi ele jogando 20 pessoas pelos ares. Vi ele admitindo que foi ele. Sim, Lelê. Não, é isso que a gente tá falando contra. A gente não sabe por que ele explodiu assim nesse jeito. Mas não tem motivo no mundo, óbvio que não tem, Malelê. Dependendo do que aconteceu antes, pode mudar, claro, a história. Claro. Não, e outra, tem também a influência de uma peça importante, que é o advogado, né? O de defesa. Se o cara é um cara brilhante. É verdade. Se o cara é um cara brilhante, eu não sei quem é. Mas por que, mas que ele demorou três dias pra aparecer e dar a versão dele? Porque o advogado tava preparando ele. Mas isso é do jogo, né? Ele tá contra o quê? O jogo tem dois tempos de 45, ele vai jogar dois tempos de 45. A questão do suspeito é só uma forma que tu necessita pra que o processo transcorra e se dê o veredito final. Tu não pode dizer o cara já é o criminoso se ninguém ainda assinou e prendeu o cara. Nós não somos habilitados a dizer isso, né? É uma forma, nosso negócio esse. Isso é em qualquer lugar do mundo. O maior serial killer da história da humanidade, ele um dia sentou na frente de um juiz e teve que explicar porque ele fez aquilo. E ele era suspeito. Tudo bem, cara, mas eu tô dizendo numa situação como essa, eu não tô dizendo que eu não vou conseguir mudar a lei, eu tô falando uma coisa interna minha que eu tô dividindo com vocês, cara. É o auge da hipocrisia eu chamar um cara de suspeito se vendo eu vi o que 40 ele fez, vezes tá, já assim. Mas, a justiça não quer saber se foi ele que fez ou não. A justiça quer saber por que aquilo aconteceu. Que ele fez, todo mundo sabe. Ele sabe. Ele já falou na frente de uma câmera que fez. E que ele, se ele pudesse, ele não iria sair de carro. Beleza. A discussão, a nova discussão é o porquê daquilo, aquela estupidez ter acontecido. Aí é justiça, isso que a justiça quer. A justiça permite que o porquê seja uma bela de uma história inventada por um bando de advogados. Aí a mesma justiça vai provar que essa bela de uma história foi inventada e ele vai ser preso e vai pagar a pena máxima. Vamos ficar vendo o que vai acontecer. Termina a greve dos trabalhadores de transporte de valores de Santa Catarina. Falamos ontem, lembra? Caiu a tese do gordinho de bermuda. Então. Os funcionários voltam a trabalhar nesta terça-feira. Entretanto, não descartam a retomada da parada caso os empresários demitam trabalhadores. Começa hoje e vai até 29 de abril a entrega da declaração do imposto de renda deste ano. A Receita Federal espera receber 24 milhões de declarações em 2011. A Receita liberou para download na manhã de hoje os programas para a declaração de imposto de renda pessoa física 2011. Os programas podem ser baixados no site da Receita, que é, Maurício Amaral? receita.fazenda.gov.br. Boa, Maurício Amaral. E atenção, Amaral. Vovós e vovôs, não pode mais entregar no papel o imposto de renda. Online. E algumas coisas modificaram, né? Não sei. Sim, algumas coisas modificaram, tem pessoas que não têm necessidade de declarar. Os isentos, o pessoal que ganha aquela faixa ali de 20 e poucos mil reais no ano. Não precisa declarar mais. A não ser que eles queiram receber, ou que eles têm direito a uma restituição, aí eles vão ter que declarar para poder receber. BR-470 voltará a ter lombadas eletrônicas. Os motoristas que estão acostumados a trafegar entre Navegantes e Pouso Redondo terão que começar a prestar mais atenção. Ao longo do trecho serão instaladas 22 lombadas eletrônicas. Nossa! E 18 radares fixos. Cara, vê pra nós aí, por favor, qual é a distância. 200 quilômetros? Tá certo, isso aí consegue diminuir a velocidade, né? É a BR que sai de Itajaí ali e passa pro Blumenau. Isso é menos hipócrita do que um, né? Do que um radar. É palhaçada, né? Um radar é uma palhaçada. É aquela estradinha que tem ali entre Tramandaí e Osório Tramandaí, no sentido indo, tem um pardal no meio da estrada. Tem dois pardais, na verdade, com 5 quilômetros de distância. É. Cara, tu vem a 120, né? Sem hipocrisia, né? Por favor, tu vem a 120 numa estrada boa, com um carro bom, a 120, chega no pardal, tu para, volta pra 80. Aí tu tem mais 5 quilômetros pra andar a 240, se tu quiser. Exatamente. Né? E aí tu para, tu não é multado, porque tu passa 80 no pardal, é uma hipocrisia violenta. Dubai e Abu Dhabi, 100 quilômetros, mais ou menos, uma hora e pouquinho de viagem, é 110 quilômetros a velocidade máxima e tem a cada, sei lá, 500 metros no máximo, no pardal. É impossível. Impossível. Aquilo é salvar a vida, é botar um limite numa estrada. Né? Quem passou um pouquinho ali, deu, acabou. Porque vai ter algum dos 200 mil pardal que tem lá pra pagar. Ó, cara, aproveitando o gancho, tá falando do trânsito, eu queria fazer um pedido aqui, aproveitar esse programa pra EPTC, que eles estão reformando a rótula ali da Nilo. Isso, vai virar hoje na Leira. Então a questão é a seguinte, cara, de noite eles já tiraram a rótula, daí eles botaram cavaletes e fitas. Sabe aqueles... É tipo como fosse um farol daqueles de... É um cone. Um balde em cima de uma luz. Não. É mais moderno. É um conezinho mais fininho com uma lâmpadazinha em cima, amarela. Isso. Eles botaram aquilo ali pra identificar onde é a rotatória. enquanto não estão ligadas as sinaleiras. Só que as luzinhas de noite estão desligadas. Ah, acabou a pilha. Então quer dizer, não adianta. Liguem aquelas luzes de noite porque fica perigoso. Alguém foi ali. Alguém foi ali e apagou. Ah, tá, tu não sabe onde é a tomada? É, alguma estação, o carro passou em cima da extensão ali. Eu passei ali no domingo à noite e eu até pensei em parar e procurar tomada, mas tava muito escuro e ia ser perigoso, porque eu estava com a minha futura esposa no carro. Só estacionar aquele posto que tem ali à direita ali e ia ali procurar. Então você que passa por aí de noite, né? Tenta ligar na tomada vizinha, às vezes. Agora vai melhorar muito a vida do usuário, né? Do tráfego naquela região ali. Aquela rotatória era uma estupidez. Toda a rotatória. As pessoas não sabem usar, né? É, esse aqui é o problema. A rotatória é triboa, mas a galera não sabe usar. Galera, você vai respeitar, né? Olha, eu vou admitir, eu me atrapalho na rotatória. Eu gosto tanto de rotatória, quando eu cheiro uma rotatória, eu faço umas 10 voltas. Dando volta na rotatória, volta. Aí eu dou lugar pra um passar, depois vou, fico brincando. Ao contrário, eu vou ali, paro um pouquinho, sigo. Tu dá uma colher de chá. Principalmente porque ali na rotatória, tu estando nela, a preferência é tua. É tua? Então vamos curtir. Imagina só 70 carros parados e tu ali andando. Que vídeo maravilhoso. É meio arena, né? Meio arena, porque tem um monte de rua assim, todo mundo te olhando. Assim, né? Tu no centro. Cheio de azulzinho te olhando também. Meio Indianápolis, né? Alguém abre a janela e sai. Mas é um mini Indianápolis. E por último, a última informação aqui do Clique RBS neste final de manhã, início de tarde, de terça-feira, 1º de março. O Brasil tem 10 milhões de residências com TV por assinatura. Pô, é pouco, né? Considerando o número médio de pessoas por domicílio, divulgado pelo IBGE, de 3,3 pessoas, ou seja, 3,3 pessoas por casa, 3 pessoas e um anão. Eu fiz a conta. O serviço já alcança cerca de 3 pessoas e um anão, não. Um anão também é uma pessoa. Ah, é? Um anão, claro. Um anão é uma pessoa inteira. Os anões mandam um e-mail pra nós. Um anão é uma pessoa inteira? Um anão é, claro. É uma pessoa, é uma unidade de pessoa. Perante o governo. Perante qualquer perante é uma anã e civilização, uma pessoa. E perante o 0,3 esse aí, né? É o 0,3. Mas um anão pode ser uma criança também. Né? Na estatura, um anão é igual a uma criança. É quase um anão. É uma criança de 7 anos é um anão. Eu já tô diminuindo já. 1,68m. Putz. Sério, cara. É a corcunda. Sério mesmo. Não, com a corcunda levantada. É terrível, mas. Com a corcunda erguida. É, com a corcunda. Imagina, com a corcunda ereta. Olha só, cara. Então aqui, ó. O serviço já alcança cerca de 32 milhões de brasileiros, né? Se tu contar 3,3 pessoas por domicílio, são 10 milhões de domicílios com TV por assinatura. 15% da população brasileira tem acesso à TV a cabo. Oficialmente, muito, né? Porque a gente sabe que, pô, aí que tá. Aí é que tá. No trote do Geiso hoje, o Geiso liga pra net. É mesmo? É. Só isso vou falar, ele liga pra net. Também. Não perca no final do programa, agora aqui. Porque tem muita gente que usa TV pirata, né? Como assim? Mas já foi fora do ar, já? Já saiu fora do ar. Então tá, voltou no Vivo. É mesmo? No Vivo, no Vivo tem TV pirata. Tem o DVD, o box. Programa TV pirata. Ah, tem o box. Eu já dei de presente pra algum de vocês, o box da TV pirata. Porã, acho que foi. É isso que quiser? Não, quis falar do AZBox, cara. AZBox. O AZBox. Não, mas o AZBox não é gato. Sabe que o AZBox é totalmente ilegal, né? É totalmente ilegal. Não. O uso que as pessoas fazem do AZBox que é ilegal. É. O AZBox é uma parabólica. É pra quem mora na zona rural. Ele capta os sinais que estão abertos na parabólica. No satélite. Ele recebe a Globo da parabólica, o que for da parabólica. Mas outra coisa é tu botar os cabos da net no AZBox, né? Tem dois AZBox. O que pega o cabo da net, né? Eu sei isso porque eu fiz uma matéria esses dias. E aí tem uma outra. O que eu tô usando em casa. Uma outra. Não, a net pode até conferir. Tem o meu nome aí, Luciano da Silva Lopes. Pode ir nos arquivos aí, tá? Isso aí. E a outra é. Aliás, essa é uma outra grande sacada das pessoas. Elas assinam um plano bem barato. Básico. Não, mas a net pode ir lá ver. Não deixar de ser hipócrita. Não, vamos falar a verdade nesse programa. É claro que as pessoas fazem isso. Não, a net pode ir lá ver que eu pago até o plano HD. Pode ir lá ver. Não, eu não tô falando que é tu, mas tem gente que faz isso, que pega não, lá. Tá, mas deixa que acabar. Paga o seu plano lá e tem 8 AZBox pela casa. Isso é crime. Não, mas aí não é AZBox, é Lexus. Já que seja. Eu sei porque eu fiz matéria também. Só piora. É que o AZBox pode pegar a antena e direcionar um outro satélite, entendeu? Anteninha aquela da Sky ou da DirecTV. E aí tu rouba o sinal daquele satélite. Aí é ilegal. Porque tem operadoras que pagam pra aquele satélite transmitir. E aí tu vai lá e rouba ele. É o mau uso do AZBox. Comprar o AZBox. Né? Tu pode ir na fronteira lá comprar. Sim, claro. O AZBox. Absolutamente. O nome do aparelho é receptor. detector de satélite. Como que tu recebe? Existem milhares de satélites que andam em órbita na aqui. Aliás, vocês já viram satélite em órbita de noite? Já. Que parece uma estrela, mas não é uma estrela. É uma estrela caminhante, né? Ela vai andando, assim. É o satélite refletindo o sol. Tu nunca viu isso? Não colhei. Nunca vi. Não pode estar escolhendo o céu. Em noite escura de céu estrelado, especialmente em lugares mais escuros, é fácil ver satélites no ar. É uma estrelinha andando, assim. Nunca vi também. Uma estrelinha andando bem devagarinho. Tu vê que ela tá andando. Mas como é que tu sabe que é estrela? Se for um OVNI? Não, cara. Nós aqui, que temos uma idade já um pouquinho avançada, a gente deve lembrar do episódio. Fala por ti, Fala por ti, Lelê. Vocês são muito palha, né? Até eu. Vocês vão lembrar do episódio. Eu tenho 30. Ah, então tu, tirando o Potter, eu tenho 17, o resto aqui, cara, vai se lembrar do episódio do satélite Skylab. Vocês lembram? Claro. Que era um satélite russo que estava em órbita e que ele deu pane. Aí ele ia cair em algum lugar do mundo. Aí ficou uma tensão durante o dia porque não sabia, ele ia cair em algum lugar. E aí as pessoas ficavam esperando aquilo, não sei o que, papapá. E ele acabou, por sorte, né, caindo no mar, que era grande probabilidade. Qual mar? Ah, cara, qual mar não interessa, cara? Mar tudo é igual, é tudo salgado. Não. Depende da onda, imagina se quer entrar Tramandaí. Tá, não foi entrar Tramandaí. Foram os destaques comentados do Clique RBS, 1:21, é o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos dar uma giradinha aí, vai, Mr. P. Vamos cantar a musiquinha pro Lelê, Potter, que nós estamos propondo. Tu lembra como é que é? Escravizaura. Esse é meio. Pelo teu sofrimento aqui no programa, tu merece. É que o Lelê é meio Exu Caveirinha, né? O e-mail. Venha trabalhar, Lelê. De Ed Kurosaki ou Edi Kurosaki. Nossa. Não sei, mas é um homem de Pelotas, sexo masculino. Que tem duas perguntas. É Edi. Muito bem, primeira pergunta: por que não tem balada do Pretinho em Pelotas? Por quê? Atenção, você empresário, o que está a fim de levar os guris do Pretinho para perto de sua cidade? Com o Vitor Kramer. Entre em contato com o Vitor Kramer. Segunda pergunta: por que 99,9% das mulheres que ouvem o PB acham que o Potter é lindo, gostosão e tudo mais? É, se na verdade ele é baixinho, corcunda, tem tetinha, pilota uma motinho pequenininha. Tem tetinha, é pra matar. Tem teorias estranhas, acha totalmente normal peidar, rotar em qualquer lugar. E o pior, é moleque. Só há um preconceito aí, cara. Eu ando numa motocicleta, uma motoneta que protege o meio ambiente, ajuda o trânsito a fluir e gasta muito pouco dinheiro. Então eu sou um cara muito inteligente por isso. E ele o resto tá tudo certo. Teta, barriga. Não, tem mais. Adora acordar vaca enquanto, segundo ele, elas estão dormindo em pé. O que já foi comprovado nesse programa. Dando susto nas pobrezinhas que não fizeram nada pra ele. Ah, nós temos que gravar um vídeo desse, cara. Nós temos que achar umas vaquinhas de noite e o Potter derrubando as vacas. Acorda sempre com tanto mau humor que sequer fala uma palavra e, além disso, tem como hobby fazer... Peraí. Só um pouquinho, como é que ela sabe que ele acorda estilo de mau próprio humor? Ah, mas agora ele chega lá. O programa Estilo Próprio. Ele chega lá. Acorda sempre com tanto mau humor que sequer fala uma palavra, abre parênteses. Não pergunte como sei disso, fecha parênteses. Mas só um pouquinho, eu moro sozinho, cara. Eu vou falar com quem? Se eu falasse, eu era louco, né? Além disso, tem como fazer suas necessidades, como mijar em sapos. Por que gaúchas e catarinenses? Mandem um... abraço! Para todos do fã-clube relacionados ao Pretinho no Twitter. E um fica tranquilo para a galera da Imprime Gráfica. E por favor, divulguem meus twitters. Adoro todos vocês demais. E... posso responder? Dá-lhe, Grêmio. Elícia. Posso responder aqui? Por favor, com a palavra, pode. É porque eu sou o único solteiro. Se eu fosse, todo mundo fosse solteiro aqui, todo mundo teria esse mesmo tipo de vida. Acordaria sem falar com ninguém, teria uma moto, né? E principalmente seriam todos mais felizes. Aí. Vai, Girino. A esposa do analista de sistemas diz: ô Zé, vai na padaria e traz 5 pães, viu? Se tiver ovos, pode trazer 6. Ele voltou com 6 pães e disse: tinha ovos! Não, tinha ovos! Boa! Bem boa, hein? Ô, Joãozinho, ó! Tá aí, Joãozinho. Tá, não, João, tá ali ele, vem cá. Vem cá, Guri. Fala aí, Potter. Qual é, mano? Beleza? Voltou as aulas, né? Voltou as aulas. Vamos ver se esse ano se puxamos, né, Joãozinho? Vai, né, meu? Chega de recuperação, tá, né? Tá repetindo a segunda ainda. É, né? Olha pra mim, Joãozinho, quando eu falo contigo. Olha pra mim. Um pouquinho, só deixa eu acabar isso aqui que eu tô escrevendo. Deu, hein? Deu. Recadinho pra quem, João? Joãozinho, eu tô anotando o Twitter do Atlântida Festival. Ah! Quer saber qual é o Twitter? Essa é a prioridade agora nesse momento. ATL de Atlântida, idiotão. Tá. Festival de Festival 2011. 2011, né? De 2011. ATL Festival 2011. Que dia começa o Atlântida Festival? Que dia é o Atlântida Festival? É no dia. Espera um pouquinho. 30 de... Segue no Twitter que a gente vai te dizer quando é. 30 de abril. Não, eu já sei, mas é pra seguir. Seguinte... É no último dia de abril, né? Tu sabia que o último dia não vai ir. Abril vai até 31? Não, não vai 30. Até 30. Ah, é 30? É. Então é aqui, olha aqui, ó. Último ó dia. Não, janeiro, não. Fevereiro, março, é abril, maio, junho, julho tem ossinho. Agosto tem ossinho, tem 31. É. Setembro, outubro, novembro, dezembro. E o fevereiro, onde é que é? Eu nunca soube fazer. Eu nunca soube fazer um negocinho de ossinho. Mas no rádio é difícil, como é que é? Mas é no não, ossinho. Mas a mão fechada. No começa ossinho. No indicador, no osso do indicador. Mão fechada no ossinho de indicador. Cima. Janeiro, é fevereiro, buraquinho, fevereiro, março, tá, o buraquinho tem 30. Frio, ou 28, ou 29. Sim, sim, e aí na hora que tu acaba o quarto ali, ó. Tá vendo ali? É julho, né? É julho. Outro e aí pica. Tu vai pra outra mão e aí é agosto, porque é osso também. É 18h31. Julho e agosto tem 30. Mas João, por que a loira subiu no banquinho? É o ossinho no buraquinho, né? É o ossinho no buraquinho. Por que a loira subiu no banquinho? Tempo! Porque a loira subiu no banquinho. Eu queria ficar mais alta pra tentar lamber a testa. Que hora que é? E o que é o que uma pá disse para outra ao se encontrarem? Tempo. Pá disse para a outra se encontrar. Tá. Opa! João, você sabe quem castrou Alves? Quem castrou Alves? Quem castrou Alves? Tempo. Animal. Sim, foi o Machado de Assis. Boa. Quem castrou? Obrigado, João. Vai pra lá um pouquinho. Fala aí, Lelezinho, qual é? Ô, Lele, ontem tava demais o Bola nas Costas, pelo menos o que legal, eu consegui, né, ouvir ontem. Eu ouvi o Bola nas Costas do Rio Grande do Sul. Tava demais, aliás, demais. Irritante demais, eu quis dizer. Da conta. Porque vocês não deixam o entrevistado falar. É uma peculiaridade do vocês programa. São uns doentes mentais. Não, a peculiaridade é que. O Lelê é doente mental. O Potter é doente mental. O Pi é doente mental. E o Duda Garbi é doente mental. E aí tava o Rafael futuro. Serra, nosso colega da Rádio Gaúcha. Que é doente mental. Doente mental também. Mas é convidado, pode ser doente mental. Pode. E o Lauro. Que é o pior de todos os doentes mentais. Que é o mais doente mental ainda. É verdade. Mas não conseguiu falar. Não. Mas o Lauro não fala. Não fala. Tava o Nilmar também, né? Tava o Nilmar, de canto. Joel Santana. Demais tava o Bola ontem. Que baita programa. É que uma peculiaridade do programa é que a gente não deixa as pessoas responderem. Não, e tem outra coisa também. É. Quando tem um atleta do Inter e tem uma pergunta cabeluda de um gremista, quem responde são os colorados. E o contrário, entendeu? Eu não deixo pegar fazer pegadinha. Eu tava correndo, ouvindo o programa, correndo e passava pelas pessoas e os momentos engraçados que eu dava risada e percebia as pessoas rindo nos carros, seguranças, porteiros de prédio ouvindo o programa e dando risada. É que a gente fala com os jogadores aquilo que ninguém fala. Ninguém cara. Fala, exatamente. E eles gostam do programa porque eles falam o que eles não falam nunca. Tu sabe o que vai ter na Atlântida a partir de março agora? Opa! Drops de melhores momentos do Bola nas Costas. Nossa, olha aí, tá bombando, velho. Vamos começar a ganhar dinheiro, Lelê. Vai ser legal. Calma, Lelê. Vai daí, Lelê, vai. É que o Bola nas Costas é tipo o Inter B, né? Não tipo, existe mais. Ele pode acabar a qualquer momento. Mas ele também pode revelar um Sandro, entendeu? Um Hérito Monteiro, o Pato passou pra ele. O Lelê saiu do Inter B, que é o Bola nas Costas. Só uma rapidinha. Ontem, no final do programa, a gente ainda não tinha feito uma pergunta que a gente sempre faz pros jogadores, que é sobre uma peculiaridade dos seus colegas de vestiário. Quem é o colega de vestiário que tem o tico maior? É, isso aí. Eu não queria falar, mas já que o Potter falou. No Grêmio da Paulão. E a gente não tinha feito a pergunta pro Lauro. E aí o Leandro Damião, via Twitter, tá, vocês não vão fazer a pergunta que ela... Tava ouvindo. Que audiência deste programa. Quer saber quem é? Costas, quer saber quem é? Não faça a menor questão. Deixa pro Bola isso. Manda aí. Cachorro versus esposa. Por que alguns homens têm cachorros ao invés de esposas? Por que essa caiu pra ti, Lelê? Não sei, cara. É uma... É a produção, já foi, né? Casado várias vezes, Lelê. É a produção. Tu não erra. E tem uma cachorra. E vai casar. E vai casar de novo. Vou casar de novo. Como é que é o nome da cachorra? Adelaide. Ah, que tu roubou da minha família, né? Não, ela foi doada pela tua família. Roubada. Ah, e aí, meu? Quanto mais atrasado você está, mais excitado seus cachorros ficam, Oliveira. É verdade. Dois, quando não notam se você... cachorros não notam se você os chama pelo nome de outro cachorro. Ah, é verdade. Aliás, cachorro aceita qualquer coisa, né? É, por isso que eles são melhores. Fala assim, mesa, ele vem. Mesa, mesa, vem. Cachorros gostam que você deixem coisas no chão. É mesmo. É verdade. Os pais do cachorro nunca te visitam. Olha, eu fui esse dia na casa de um amigo meu que tem um cachorro cego e o cachorro decorou a casa, né? E aí eu vou na casa do meu amigo e espalho coisas pela casa fora do lugar, aí o cachorrinho vem, puf, bate assim. Nossa, que maldade. Ele tá ceguinho, né, cara? Quem que faz isso, cara? Que é legal, divertido de ver. Cachorro cego. Cachorros concordam que você tem que aumentar sua voz pra argumentar. Tem que gritar pra... E eles respeitam, né? Respeita. Imagina se fosse com a mulher. Cala a boca! Cala a boca! Senta! Isso. E aí ela acaba ali bem caindo. Senta, te faz de morto! É. Você nunca... Já pra rua! Você nunca precisa esperar por um cachorro pra sair. Eles estão prontos pra 24 horas por dia. É verdade, cara. Antes de ti até. E o que é melhor, é mostrar a coleira. É. Fica parceiro. Spa? Cachorros acham engraçado quando você está bêbado. É mesmo? É, nunca chegou a bebaça em casa com o cachorro, a gente fica ali. E o cachorro vem ali com a bica. Chega em casa gritando a velha com a Eles mulher. Gostam quando chega bêbado, acho que é melhor. É melhor ainda, né? Cachorros gostam de sair pra caçar e pescar. Um cachorro nunca iria lhe acordar no meio da noite pra perguntar: se eu morresse, você iria ter outro cachorro? Tem essa pergunta de mulher? De esposa? Olha, cara. As eu nunca ouvi, cara. É? Pi? KG? O silêncio e o olhar se do um Pi. Cachorro tem filhos... Você pode pôr um anúncio no jornal e dá-los para outras pessoas. Bah, que maldade, cara. Que maldade. Um cachorro irá deixar você colocar uma coleira nele sem lhe chamar de pervertido. É o que o Pi falou. Se um cachorro sente o cheiro de outro cachorro em você, eles não ficam bravos. Eles apenas acham interessante. Não, até fico mais perto de ti. Cachorros gostam de passear na traseira do carro. A cachorreira. E por último, mas certamente não menos importante, se um cachorro vai embora, ele não leva a metade das suas coisas. Ah, mas olha... na realidade, eu não respondi o que o Potter me perguntou antes, porque eu tava aqui matutando. Pra mim, tem uma que é a melhor de todas. Perguntas da mulher? Não, tem a última aqui. Tá, comparação. Tem a última aqui, o teste da verdade. Tranque sua esposa e seu cachorro no porta-malas. Abra o porta-malas e veja quem está feliz em lhe ver. Mas não é essa. Pra mim, a melhor de todas é a seguinte. O cachorro tem cólica e não fica te enchendo o saco, vai lá e come capim. E resolve. Caraca, mano! É verdade. Cachorro tem cólica. Pô, deixa eu te dar uma dica. Comer capim pra tu ver. Não, ao invés de mandar tua mulher comer capim quando ela tiver cólica, sabe o que tu faz? Tu esquenta uma toalha e vai lá nela. Com todo carinho e bota na barriguinha dela. Ai, que amor! Isso só acontece nos dois primeiros anos. Não, cara, aconteceu comigo semana passada, depois de 10 anos. Deve ter feito algum problema. Não fiz, cara. Não pagou uma conta, bebeu pra mais alguma coisa. Todas essas contas. Posso até atrasar, mas eu pago, cara. Semana retrasada tu botou toalhinha, no mês passado tu botou toalhinha. Qual foi a última vez, tirando a semana passada, que tu botou toalhinha na barriga da tua mulher? Viu? Qual foi? Faz uns 2 anos já. É que nesse intervalo de 2 anos nunca tinha tido uma cólica tão forte. Merece uma toalhinha. Quem mandou isso aqui pra nós foi o Léo. Tu já botou, Léo? Cara, o quê? A toalhinha. Tu vai casar em novembro? Não, cara. Não botei. Mesmo assim, tu vai casar. Não, se precisar, cara, como eu sou um doente da coluna, eu tenho uma... Cada um com a sua, eu sou da cabeça. Não, é que eu tenho uma manta elétrica que eu ligo. Eu sou do pé. Então, se eu te botar a toalhinha quente, eu vou botar a manta elétrica. Tem uma mantinha elétrica que eu ligo na tomada. Uma coisa que não é bom fazer é aquele acendedor de churrasco elétrico. Não. Não bote o acendedor de churrasco elétrico na barreira da mulher. Tu tem uma manta elétrica? No inverno ela vem com extensão? Não, cara, mas é que assim, ó, ela tem já um cabinho, né, de força, de obviamente. Dá um choque, assim, mas... Cara, é que ela é aquecedora, ela é uma mantinha do tamanho de uma folha A4, assim, e tu bota nas costas, ela esquenta o ponto... É micro-ondas, né? E pensar que o mundo viveu milhões de anos sem manta elétrica, né? Não, cara, mas eu já fiz isso. Mas é um tratamento, o cara precisa. Claro, meu. Já era, acabou, nós estamos muito atrasados aqui, muito atrasados. Muito. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificado Topretinho. Veio por meio deste, adoro, pedir a ajuda de vocês, pois estou querendo vender o meu som automotivo com urgência, por conta de algumas coisas. É, entre estas coisas, a minha namorada que não me aguenta mais com o som. Meu nome é o Mandado. Assim? É o Mandado, Leonardo. Meu nome é Leonardo, sou de Caxias, seguem as especificações do som. Dois bomber upgrade de 12,350 RMS cada, quatro cornetas Selenium de 6x9, mais um módulo booster de 600 RMS. É um magal, cara, né? Tudo pronto, só colocar no carro e sair picando. É então eu... Por isso que a mulher não aguenta mais. Eu quero R$1.000 de tudo pra vender, em tudo, pra vender logo. Tá barato, cara. Olha, Lê. Vendo, como é que tu sabe que tá barato, cara? Tu conhece os artigos? Claro. Eu não Maurício fazendo logo. É teu amigo? Mas deve tá barato, cara. vendo.som@hotmail.com. vendo.som@hotmail.com. Pessoal, aqui é o Bruno, da RBS Publicações. Tudo bem com vocês? Tudo. Estou vendendo um livro, um DVD? Não, estou vendendo um Santana Branco, 94-95, que foi do meu vô. O carro tá inteiraço, meu vô foi o segundo dono dele. Tem teto solar, ABS, direção hidráulica, tem tudo. Já ABS? Paguei o IPVA. ABS, no cara. Santana. No Santana 94, cara. Caramba. Já paguei o IPVA 2011, o carro tem só 111 mil km. Tô pedindo a bagatela de 14.500 pela relíquia. O e-mail é o estagiário da RBS Publicações passou o rodo geral na Atlântida @pegougeralmesmo.com.br. Mas agora minha chefe descobriu e eu vou dançar. Dancar, né? Dancar, dancar. Essa última parte foi por minha conta aqui. O e-mail é vendosantana95@yahoo.com.br. vendosantana95@yahoo.com.br. Nesse show do intervalo, você pode entrar no twitter.com aí e adicionar o perfil ATL Festival 2011 para seguir todas as informações do grande festival indoor que a Atlântida coloca agora no mês de abril para sua audiência. Se você segue o Pretinho Básico, o Pretinho Básico vai colocar agora o siga o Atlântida Festival. Muito aí, bom, tá? Potterzinho. Voltamos em seguida, bom, depois do show do intervalo. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida do Sul do Brasil. Estamos com Coca-Cola. Comemore do seu jeito o gauchão Coca-Cola. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Doutor Alceu, tudo bem, doutor Alceu? Tudo certo, doutor Pepe. Dá um toquezinho aqui, doutor Alceu, de um carro roubado. Roubaram o carro do nosso ouvinte Daniel, cara. O cara tava levando a filha no colégio na zona norte de Porto Alegre, ouvindo o Pretinho Básico. Aí dois magrão, um gordinho e um magrinho, chegaram, renderam o cara, levaram o carro do cara, um Audi A3 azul, placa JWA5265. Faz minutos isso, aconteceu, cara, isso há minutos. Posso falar alguma coisa sobre isso aí? Pode. Tá havendo uma tendência de roubo a carros nessa situação, pais deixando filhos na escola e na escolinha. A escola e a escolinha, porque geralmente é a mãe que leva. É um a mulher lindo de tranquilidade. A mulher é mais indefesa, a mulher, exato, a gente sabe que é. E ela se distrai, vai deixar o filho na escola, e aí que chega o mau elemento. Então, por favor, polícia, preste atenção nesse momento aí, tá vendo? Os próprios pais também, né? Cuidem mais. Sim, mas quem deveria cuidar da segurança é a Secretaria de Segurança, a polícia, né? Então, mas só um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, não tem brigadiano pra tu botar na frente de todo o colégio e toda a escolinha um brigadiano. Outra situação, se tu coloca um brigadiano na frente de um colégio, todo o colégio com brigadiano, e aí vai o magrão assaltar alguém, vai dar um tiroteio na frente do colégio. Pelo amor de Deus. Mas tá. São vários relatos de gente sendo roubada quando deixa a criança em escola. Nós estamos chegando num ponto pra pedir pro bandido que tá nos ouvindo nesse momento, no carro roubado, dizer o seguinte, cara, tu tem que fazer o teu trabalho, ok, vai lá, faz teu trabalho, vai lá na frente do colégio, assalta, pega o carro, vai-te embora e não machuca ninguém. Isso. Entendeu? Nós estamos chegando nesse ponto. Né? Vai lá, pega o teu, faz teu trabalho, pega o carro e não machuca ninguém, cara. Só isso que a gente pede. Não machuca ninguém. É que se machucar a história vai mais longe, né? Pra ele. A história vai mais longe pra ele. Mas é que geralmente esses caras não tem muito... Existe uma organização criminosa profissional. que são os caras que roubam carros, eles fazem meio que um sequestro relâmpago. Eles entram no carro contigo, dão uma banda contigo, te largam e entregam o teu carro pra alguém. Cara, esses caras só querem o carro. É. Eles não vão te machucar, não vão te agredir, não vão fazer. Só querem, são profissionais. Agora tem os bandidinhos que roubam pra trocar por droga, né, cara? Pra vender o carro e pegar o dinheiro. É o mais desesperado. Exato. É o mais perigoso. Então, de qualquer forma, tem que ter cuidado e nunca, nunca pensar em reagir. Nunca pensar em reagir. Provavelmente esses que assaltaram agora e levaram esse áudio devem estar nos ouvindo, porque quem estava ouvindo o Pretinho. Então o Gordo e o Magro que estão ali liberam o carro. Posso mandar uma sorte do dia, assim, do Orkut aqui? Sorte do dia, que você seja assaltado por um assaltante profissional. É isso aí. Né? Profissional, cara, que só quer pegar o que tu tem ali e te deixar vivo. Vamos lá, doutor Lucia, vamos trabalhar. Papa minha fé. Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas! Manda aí, doutor Lucia! Doutor Peter, o Figueira tem novo técnico, doutor Peter. É verdade. É o Barbinho. Jorginho, do Dunga? É o Barbinho. Da era do Goiás, né? Exatamente, é o novo técnico do Figueira. O Marco Goiano, você foi. Você foi. Perdeu pro Criciúma e explodiu. O Goiano levou o Figueirense, trouxe o Figueirense de volta para a primeira divisão. Mas perdeu pro Criciúma em casa. Perdeu um jogo no turno. Pro Criciúma, não interessa. E aí foi demitido. Mandaram embora. Tem que mandar mesmo. É pra planejamento. Olha, o Piangers é um dos mais pé frio que eu já vi, né? Impressionante. E vocês viram que, como poucas e raras vezes no futebol aconteceu, a torcida do Figueira fez, inclusive, manifesto, tudo, pelo Twitter, desde ontem à noite, pedindo para que fosse revertida a decisão e não adiantou. Bom, Celso Roth perdeu o Mundial Interclubes na semifinal quando o Mazembe continua. Que coisa isso, né, cara? Estranho, né? Estranho. Alguém tá errado nessa história. Alguém tá. Ou os dois estão errados. O Concórdia contratou o Miro Bahia. Olha! Galo do Oeste vai anunciar mais jogadores durante a semana, doutor Mera. Tem o segundo turno pra recuperar. É o planejamento do Concórdia, né, doutor Mera? É o que já vinha sendo feito tal qual no Figueirense, em relação ao Goiano, né? E o Alan Patrick foi pro Imbituba. Alan Patrick? Deus do livre. Agora vai. Alan Patrick? Exatamente, o Celso Roth conversou contigo hoje lá, doutor Peter. Por quê, mas o que que houve? Patrão e funcionário, né? É isso aí, tem que conversar. Futebol internacional aí, doutor Alceu, baita jogo hoje de tarde. Chelsea, Manchester United, Tu acha que o Lelê tá com a camiseta do Chelsea por quê? Fazendo o campeonato inglês, né, doutor Lelê? É o melhor campeonato do mundo, né, doutor Lelê? É o melhor do mundo. Pô, amor de Deus. Eu acho o egípcio, cara. Mas deu uma parada. Eu queria só aproveitar, doutor Lelê, o gancho rapidinho, né, pra aproveitar. Que é o seguinte, amanhã no Conselho do Inter, cara, tem o debate sobre... Amanhã de noite. Deixa ele falar, na reunião do Conselho Deliberativo. Era conselheiro do Grêmio, doutor Lucio, foi? Tem um debate muito importante sobre o futuro do Internacional, o futuro das obras do Beira-Rio. Então eu tô usando o meu Twitter pra ver o que a galera quer poder se manifestar sobre esse assunto, os torcedores que me seguem no Twitter e tal, porque eu sou um conselheiro e sou representante da torcida no conselho. Tijolo à vista fica bonito, eu recomendo. Porto Alegre tá o seguinte, o Inter não sabe o que fazer, né? Se vai contratar uma construtora pra ajudar, se vai ficar devendo pra construtora, se vai ficar devendo pro BNDES, ou se vai pagar as contas e aí alguém vai ter que pagar a conta no Inter, né? E o Grêmio tá em greve, Arena, né? Os 300 funcionários estão em greve, né? Tá parada, né? Da OAS, são funcionários do Grêmio, né? Que estão construindo o novo estádio do Grêmio. É aquele estádio da OAS, não é do Grêmio. O Inter não sabe como pagar e o Grêmio teve parado de construir porque estão em greve. Atire o Paiva em Rivera, vai receber a Copa do Mundo, tá prontinho lá, é só chegar lá. Era isso, doutor Peto. Caxias do Sul, Pelotas também, tem dois estádios, pode receber a Copa do Mundo. Santa Maria. Então, só concluindo meu raciocínio, galera. Santa Maria tem uma goleira maior que a outra. Ah, para. É. Sério? O Lauro falou ontem aqui. Não, cara. Não. Bento. Tá. Lelê, pra terminar a informação. Isso, cara. O meu Twitter lá, quem quiser se manifestar. Qual é o teu Twitter, Lelê? Lelê. Isso. @Lelê, que a galera quiser. Corados, né? Que quiserem se manifestar. Gremistas não precisam se manifestar sobre o assunto. Ô, queridos, olha só, eu falei agora há pouco de roubo de carro, né? Roubaram o carro Audi do nosso ouvinte aí. Vou repetir até um Audi azul, um A3 azul, placa JWA5265, o carro do Daniel. Quero falar da HDI Seguros. É que mudou o texto. Na HDI você tem o Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto. Quer economizar dinheiro? Sim. Na HDI você tem aquelas, ou melhor, você não tem aquelas coberturas adicionais que só encarecem o seu seguro. Com isso você economiza 15%, 20% ou até 25%, um quarto, dependendo do seu carro. Faça o teste na hora de fazer ou renovar o seguro do seu carro. Peça para o seu corretor cotar também com a HDI, a seguradora para quem quer poupar tempo e dinheiro. É o seu caso, amigo? É isso aí, HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos dar uma giradinha aí, Mr. P. Coisas mais coisas que as mulheres fazem e deixam os homens loucos, ou que as mulheres têm, enfim. Vamos à lista. Vestido branco, aquele com babadinho de renda feito pra casar na praia. Ela tá usando de saída de praia. Eu não fui na praia esse ano, nesse verão. Nem no 2009. Nem o carnaval aí agora. Nem 2000. Aproveita o feriado. Piadinha interna, desculpa, cara. É que o Potter tá ferrado na transmissão do carnaval há 2 meses já. Aliás, lembrando a audiência do Pretinho Básico, né? Boa! Eu sou um dos representantes do Pretinho, quer dizer, eu sou o representante. O representante. E vai ser sempre ele, tá? O representante do Pretinho Básico no carnaval de Porto Alegre, não, pela RBS TV. O Porã também, né? O Porã vai tocar. O Porã não vai, não vai participar como apresentador na transmissão. O Porã pode beber, por exemplo, se ele beber, se não bebe mais, aí tocar, né? Eu não, tem que trabalhar lá. O Potter vai trabalhar na transmissão. Transmissão de sexta-feira e de sábado na RBS TV do Rio Grande do Sul, obviamente, né? Porto Alegre, né? Eu não sei como é que é a transmissão de Santa Catarina, se nem os dias de desfile, rapaziada, pode nos mandar aí. Isso. Mas eu não trabalharei no de Santa Catarina, não, de Porto Alegre. Nós vamos acompanhar e tem um desafio pra ti. Só um detalhe, nesses últimos anos, o Rio Grande do Sul olha mais o desfile de Porto Alegre do que do Rio de Janeiro. Aliás, é covardia o desfile de Porto Alegre contra o Rio de Janeiro esse ano. Desculpa, brincadeira. É porque teve, né? Olha, alguma coisa sobre tem um carro, desafio pra ti, Potter, tem um desafio pra ti, mas tem que ser sério mesmo. Tu vai ter que obrigatoriamente entrevistar o Porã. Enquanto a gente vai tocando. Mas como integrante Beleza. Da bateria. Eu com a camiseta. Não é o Porã e o Pretinho. O Iglenho. E o Potter e o Iglenho. Integrante Iglenho. Sabia que ano passado o Porã teve uma caganeira antes disso lá? Teve, né? Ficou nervoso e teve uma caganeira. E eu liguei Porã. E aí, Porã? Como é que é? Vai entrar agora, meu? Ele assim, cara, não posso falar agora, cara, não posso falar agora. Só tá saindo. Posso falar que eu tô nervoso, cara, tô com problema estomacal aqui, não sei o que. Se cagou. Sabe como se cagou? Se cagou. Sabe? Se cagou. Se cagou. A lista continua de coisas da mulher que deixam os homens loucos. Saia até o joelho. Às vezes é mais sexy não mostrar que mostrar. É verdade. Não sei. É verdade. Eu gosto daquela saia que fica embaixo do sovaco, assim, sabe? Que as gurias usam assim. Não, esta, que é uma sainha aqui, que vem até embaixo do sovaco e depois ela é no meio da coxa. O nome daquilo é Tomara que Caia. Não! Um, dois, três. Não, é uma blusinha, cara. E aí abaixo da blusinha começa a saia. Sim. Não é do Mark Carter. É um top. É um top. Não, esquece top. Não, é uma saia das antigas que marca a silhueta. Marca cintura silhueta. Alta, assim, sabe? Eu gosto aqui. Aquelas que esmagam assim. Esta saia que vai até abaixo do joelho, ela tem que ser obrigatoriamente acompanhada de sapato de salto. É verdade. Sim! É verdade. Sem sapato de salto não dá. Perfeito. Pra valorizar a panturrilha, né? Isso. Pintinha. Não, e a bunda, né? E a coxa, né? Queria ser tão baixo. Não, mas é que o que baixa quando a mulher não usa salto é a bunda, né? Dá uma riada na suspensão, que nem cadete. Lembra cadete? O cadete dava uma riada. Todos os carros da Chevrolet antigamente davam uma riada na bunda, né? Aí a mulher com rasteirinha é um carro da Chevrolet antigamente. Sempre com a bunda riada. Pintinho. Uma mulher bonita, uma mulher com uma bunda bonita de rasteirinha é uma mulher com uma bunda bonita. Pô, aí é uma. Aí é um cadete com a suspensão elevada. Pela terceira vez, pintinha. Se for perto da boca, então. Um beijo pra você que tem uma pintinha no lábio superior direito. Cindy Crawford. Essa aí. Tá. Pô, e na nuca, pintinha na nuca também. Mas é pintinha, né? Não é herpes. Saia alta que o nome desse é tumor. De preferência sem você pelo. Você que tem um herpes aqui não vale, né? Eu gosto de sardinha, cara. Sardinha no rosto e sardinha no... Como é o nome dessa parte aqui? Na pizza, sardinha na pizza colo. É bom também. No colo. No colo. Mais uma, cabelo preso e mechas caídas no rosto, aqueles fiapinhos assim. Mulher tem que no dia a dia andar, não pra matar. Não pra matar. Ela tem que andar, ela tem que esconder. Pra ser morta, né? Ela tem que esconder o jogo na segunda. E aí, quando ela vai sair, o homem tem que olhar e falar assim: meu Deus do céu. É assim que tem que ser. Mulher que se arruma pra trabalhar segunda de manhã é China. É China. Que isso, mais porra? Uma na lista. Mais uma na lista. Que isso, cara? Calcinha de algodão com blusinha regata. Aliás, calça ontem eu fui ver Cisne Negro. Pessoal. É uma obra, né? E tem uma cena da Natalie Portman. Com a Mila Kunis. De calcinha. Obrigado. Mais uma na lista. Mais uma na lista. Esta. Que valeu o Oscar. Essa, se a anterior já remeteu essa coisa do Cisne aí pro KG, essa então. Essa vai remeter Brokeback Mountain. Preparem-se. Ler de bruços. Sabe aquela coisa de pezinho suspenso no ar, estilo presença de amigos? Pezinho pendurado, que nem diz o Marcelo, né? Não, ao contrário. Assim, é, deitar de bruxo na cama, lendo. Os pezinho pra cima. Lendo e os pés. Pezinho balançando aqui, ó. Lendo Harry Potter. Não, né? Não, né? Paulo Coelho. Não, né? Olha, era isso, Pi. O KG falou no Oscar, vocês viram o Oscar domingo? Eu insisto, claro, só todo o Oscar. Vocês viram os comerciais que deu todo o intervalo, pelo menos na Globo? Da Natalie Portman? Não, com a Luísa Brunet. Sério? Cara, ela tá. Lelê, tu tem TV pirata? Não, cara. A não, Globo. Na minha não passou, na Globo, isso aí. Globo! A Globo? 12. Na Globo. 12 com o Zé Wilker, com aquela mulher que traduz junto. Tava lá, né, Zé? Interessantíssimos. Cara, o Zé Wilker é uma pessoa muito agradável. É sério mesmo, cara. É sério, eu gosto dele, cara. Além de ser um baita de um ator. Você gosta, né, do Zé Wilker? Ser um baita ator, eu tenho vontade de sentar e tomar uma ceva com o Zé Wilker. Ô, Zé Wilker, o que tu acha de sentar e tomar uma ceva com o Potter? Eu prefiro uma champanhe que tem mais. Sem problema, o álcool, pode ser água com gás. É uma pessoa querida, ele pode. Zé Wilker, tu bebeu durante a transmissão do Oscar? Eu não vou negar. E ele tem opiniões, assim, ó, o Zé Wilker, tu pode cuidar que ele tem opiniões fortes e ele se segura no Oscar. Ele não quer agredir as pessoas, entende? Assim, então, da cara ele de é não tô nem aí pro Zé Wilker, cara. E ele cruza é o nosso Jack Nicholson, né, cara? E ele cruza a perna de um jeito que eu não consigo cruzar, que é cruzar completamente, tipo pia, assim, sabe? Não consegue cruzar? É, eu sou curto. As pessoas curto. Acreditam naquilo ali. Se acreditam, deixem elas. É, mas é sério, ele é o Rubens Zé do Alfiro, que tá no TNT, né, que faz... Ele é muito detalhista, maravilhoso. Claro, ele é um monstro. Ele quer pegar o lugar do Boris Casoy, né? O que ele sabe, cara, ele é um monstro. Sabe muito, sabe cinema, muito. É impressionante. Eu acho que tem poucas pessoas no planeta Terra que sabem tanto de algum assunto como o Rubens Eduardo. Aparece a foto da pessoa. Ele já sabe qual é o filme, qual o ano, diretor. Imagina o programa. O que ele é? Ele é crítico de cinema. Maravilhoso. Então tá bom, né? Mas ele sabe demais. Crítico de cinema que não sabe. É verdade. Cara, e ele tem a mesma cara há 30 anos. Mesma cara. Parece que ele tá. Só tem um cara parelho com ele, que é o PVC. O PVC em relação ao futebol. É isso aí. Só que o PVC não é bicha, né? E o Rubens Zé do Valdé? É homem? Não, se ele é homem, mudou todos os conceitos. Isso é irrelevante. Qual é? Isso é irrelevante. Por quê? A discussão. Qual é o. É que assim, ó. Não... Só que. Não, é que tu falou assim, ó. Vamos analisar. Eu vou explicar. Vamos analisar a sentença. O que tu falou? Só que ele não é bicha, né? Foi o que tu falou. Foi. Aí eu te pergunto. So fucking what? E daí? Vamos falar. Um cara, pra saber muito de cinema, muito, tem que ser bicha. Um cara, pra saber muito de futebol, José Wilker. Muito de futebol, tem que ser homem. José Wilker. Cara, eu poderia concordo. Agora acabar com a tua eu teoria, um beijo na mas eu ia ser demitido. É mesmo? Eu concordo com o Bora. Obrigado, José Wilker. Quem, meu? Concordo. Não é gostar. Isso. Atenção, péssimos ouvidos do Pretinho Básico. Não é gostar de futebol e gostar. É saber muito. Eu não conheço nenhum viado que sabe muito de futebol. Nenhum. Nenhum. E nenhum heterossexual supremo que sabe muito de cinema. Você tem muito, razão. muito de cinema. Duas quer citar tarde. Nomes? Tá aí, bem. Não, não queremos citar nomes nenhum, cara. Não quero citar nome algum, aliás. Mas na eu só quero dizer que a tua teoria é ridícula. Porque eu conheço o viado que entende futebol. Pois e conheço um cara, homem, hétero, que entende de cinema. O futebol eu concordo. Já no cinema não. Cadê, cara? Era isso, encerramos mais um Pretinho. Eu queria ficar a tarde inteira hoje aqui, cara. Tá tão bom, né, cara? Eu queria ficar. Vou ficar a tarde inteira fazendo barracão aqui na Atlântida Porto Alegre, então. Era isso, muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria com o Pretinho Básico. Vamos voltar, sim, logo mais às 18 horas. Até aqui viemos com Coca-Cola. Comemore do seu jeito o gaúchão Coca-Cola. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. E se beber, não dirija. Vem aí mais um cabelo no espaguete. Putz, não preparei o cabelo no espaguete aqui, cara. Não sei, cara. O que é que vocês falaram aí? Chave no carro. Hã? A chave do carro, perdi. Não tá no bidê, não lá. Deixou dentro do carro? Não deixou no bidê? É. Eu deixei na porta, eu acho. A do carro? Ah, é. Ah. Como assim, cara? Deixou na porta? Tem que botar a chave do teu carro na porta pra fechar? Não, não é. Sai de moto, então. Mas não tem um alarme no teu carro que faz pipi e abre a porta? Trava elétrica, não tem? Não. Não? Você não fecha com a chave? Não. Tá, e como é que vocês fecham? No chaveiro. No chaveiro, faz pip, pip, pip, pip. É. Claro, eu cara. Também, cara. Bota um alarme no teu carro que faz isso, cara. Não. Então não. Mas que merda de carro. E ainda tá batido na frente. Cara, já bateu. Ah, olha, vou te falar um troço. Ah, ô, Potê. Eu fiquei perplexo. Agora, não abre o teu carro com a chave? Não abre. Vai aí, meu. Ele vai dar um...